Voa Láctea, uma exemplar. Ele gosta muito de estudar, mas ele não sabe que a professora inova e rodou na última prova. Ele não sabia qual era a crença na quinta fase do Space Harrier. Se ferrou, baby, quem mandou não jogar videogame? Alex Reptiliano, Alex Reptiliano.